ser São Jorge, o guerreiro da galera. Matar a saudade com o Tite e Jackson Pancadão. Meu amor. Esse aqui é o CD especial de DJ Elias Concordiense. Só as tops, tá, meu bem? Eu quero te ver no Super São Jorge, o guerreiro da galera, com o Didi Shima, o insuperável, e os DJs Júnior e Tu. Quero ter você no Super São Jorge, o guerreiro da galera, matar a saudade com o DJ Jackson Pancadão. Mensagens do estúdio PE Produções de Concórdia, Pará. Te conheci, foi tão bom beijar a tua boca. Que coisa boa, me deixa louca. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Que é o CD especial DJ Elias Concordiense. Só as tops, tá, meu bem? Ei, garoto, por que que faz assim? Um amor tão gostoso me ama feito um louco. Eu sou por ti. Faz com que eu enlouqueça, me deixa louca. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Porque só você tem o poder de virar minha cabeça.

outra vez volto a pedir, pra não insistir. Em voltar não consigo suportar, está difícil acreditar. Mentiras enfuradas eu caí, já não preciso implorar o seu amor bandido. Como pôde me enganar? O cara estava em meu lugar, na cama onde rolou o nosso amor. Isso me causou tanta dor, mas tudo passa e hoje estou feliz. Vou te provar que não sou mais um coração ferido. Esperando você. Você acabou com os nossos sonhos, agora é o fim. Você merece viver na solidão. Esqueça minha vida, por favor, não pareças aqui. Não existe mais amor, você quem quis assim. É melhor desistir. Eu te prometo nunca mais dizer te amo. Porque você destruiu de vez com os nossos sonhos. E eu acreditei em você, foi ilusão. E o que restou de mim foi uma dor no coração.